Rádio Canção Nova de Gravatá, ZYI 825 AM, 1480 kHz, Gravatá, Pernambuco. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar.